desse filme voltou ao começo. Esse é o preço. Ela me degradou. E eu vou beber, senão eu morro. Eu tô sofrendo, uivando que nem cachorro. Eu vou beber, senão eu morro. Eu tô sofrendo, uivando que nem cachorro. Eu vou beber, senão eu morro. Eu tô sofrendo, uivando que nem cachorro. Produções em Mosqueiro. Você apareceu como um anjo na minha vida. Me deu de comer, me deu de beber, fiquei sem saída. Aprendi a chamar, me deu um lar. Oh, minha dona, você sabe o quanto eu fui feliz com todo o seu amor. Eu só não entendo o fim desse filme, voltou ao começo. Esse é o beijo. Sound. Bota essa galera pra dançar. Vou caminhar só com você na estrada do prazer, rumo ao seu coração. Pegue a minha mão e pra sempre eu vou te amar. Você tem ele, Peter Sound. Obrigado, meu Deus. Quero fazer parte da sua vida. Se namorar, nem que seja escondida. Ficar com você na luz do luar, deixando o tempo te amei com toda a força. Júnior Vital. Saque a praia nas melhores lojas e nos melhores eventos. Gilson's Lanches, o melhor lanche de Belém. Vou caminhar só com você na estrada do prazer, rumo ao seu coração. Pegue a minha mão e pra sempre eu vou te amar. Zero, o calçom do povão, com o DJ N, o Daniel Pressão. Sound. O toca tudo do povão. Não é marcante e nem passado. Agora onda junto e misturado. Não é marcante e nem passado. Agora onda junto e misturado. Não é a lavadeira e nem a varejeira. Sabe quem é? É a fuxiqueira. Não é a lavadeira e nem a varejeira. Sabe quem é? É a fuxiqueira. Fala um fuxico no áudio, som automotivo 4.0. O carro som do povão com o DJ N, o Daniel Pressão. É a fuxiqueira, é. Peter Sound, bota no vermelho, camarada. DJ Peter Sound, pra cima! Novinha tá demais, apavorando a festa. Fica perereca, fica perereca, fica perereca, fica perereca, fica perereca, fica perereca. Fica perereca, no som Moraes, fica perereca, no som Moraes. Joga perereca no DJ Daniel, joga, joga perereca no DJ Daniel. Fica me perereca, e me perereca, fica me perereca, pula me perereca. Fica me perereca, e me perereca, fica me perereca, pula me perereca. Bem. Meg, meg, meg, meg, meg, meg, meg, meg, meg, meg, meg, meg, meg, meg, meg, meg, meg, meg, meg, meg, meg, meg, meg, meg, meg, meg, meg, demais, apavorando a festa. Fica perereca, fica perereca, fica perereca, fica perereca, fica perereca, fica perereca. Fica perereca, no som Moraes, fica perereca, no som Moraes. Joga perereca no DJ Daniel, joga, joga perereca no DJ Daniel. Fica me perereca, e me perereca, fica me perereca, pula me perereca, fica me perereca. O sujeito péssimo. Dançar com o DJ Peter Sound. Tecnomania. Peter Sound no comando da nave. E dança e te balança na vontade. Hoje eu vou beber, eu vou farriar. Partiu ver o peso, os mano tão no bar. É que pode crer, agora é curtição. Festa de cerveja, faz égua meu irmão. A noite é uma criança, é tudo na responsa. Eu vou amanhecer, eu vou pagar a conta. Partiu e para si, pratinha bem ruim. Terra firme jurou, nas barreiras eu vou curtir. Arreia, o balde, é só comemorar. Avisa lá em casa, não tem hora pra chegar. Altas madrugadas, amanhecer curtindo. Que buco que sou, capudinho assumido. Altas madrugadas, amanhecer curtindo. Que buco que sou, capudinho assumido. Se hoje eu vivo, meu amor, eu sei porquê. Bota essa galera pra dançar. Hoje eu vou beber, eu vou farriar. Partiu ver o peso, os mano tão no bar. É que eu pode crer, agora é curtição. Festa de cerveja, faz égua meu irmão. A noite é uma criança, é tudo na responsa. Eu vou amanhecer, eu vou pagar a conta. Partiu e para si.

sinto. E todo esse vazio é consequência de uma boba guerra sem fim. Se a coragem deixar algum dos dois se expressar, temos algo em comum, como pra dizer. Pop Life, é a minha que chegou. Não vou conseguir esconder todo esse amor. Tradição em Juninho, deve só invadir. Fazer um águia mover. Já sei, são mentiras do seu teatro. Dança e balança. Peter Sound no comando da nave. E dança e te balança, meu compadre. Não me venda uma ilusão de um amor de puro coração. Já sei, são mentiras o seu teatro. Com outras mulheres Betinho estabelece. Já sei, são mentiras o seu teatro. Com outras mulheres, ao mesmo papo. DJ Fabrício Incomparável. DJ Mauro. E DJ Maurício do estúdio Dois Irmãos. Produzindo os melhores CDs do Pará. Não me venda uma ilusão de um amor. De amor, já escrevi canções com caneta de alma, folha de paixões, à procura de uma canção perfeita. E nessa procura pude encontrar que o amor acontece em particular. Só quem ama sabe, pode entender. E yeah, apenas um olhar, sinto a melodia no seu caminhar, vou encontrando a rima, as notas vivem no seu abraçar. Se a letra se faz, agora o resto pra mim tanto faz. É que o nosso amor canção perfeita traz o maior sucesso no Pará. É Billy Brasil. A moral. Eu já falei de amor, já escrevi canções com caneta de alma, folha de paixões, à procura de uma canção perfeita. E nessa procura pude encontrar que o amor acontece em particular. Só quem ama sabe, pode entender. E yeah, apenas um olhar, sinto a melodia no seu caminhar, vou encontrando a rima. A nave que dança e balança. As minas, charmosa no meio da pista, sempre causa ensinando a pontinha. Que gata é essa que dança na pista? No pop ela entra na mídia, Ela amassa, provoca e conquista. Sempre para com um copo de whisky. No pop ela é conhecida. Chama o pop que ela vem. Pop, pop, pop, pop, pop, pop, live. Pop, pop, pop, live. Pop, pop, pop, live. Pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, live. Pop, pop, pop, live. Pop, pop, pop, live. Pop, pop, pop, live. Pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, live. Ela atrevida, ela canta, ela é gata. Ela fica com outro na balada. Os homens gostam quando ela dança muito. Na pista conquista todo mundo. Olha como ela dança, me deixa louco, me deixa louco. Olha como ela dança, me deixa louco, me deixa louco. Pop, pop, pop, live. Pop, pop, pop, live. Pop, pop, pop, live. Pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, live. Atenção! Tecnomania. DJ Luiz, o poderoso chefão. DJ Peter Sound. Ela chega aprontando com as minas, charmosa no meio da pista. Sempre causa empinando a pontinha. Que gata é essa que dança na pista? No pop ela entra na mídia. Ela amassa, provoca e conquista. Sempre para com um copo de whisky. No pop ela é conhecida. Chama o pop que ela vem. Pop, pop, pop, pop, pop, pop, live. Pop, pop, pop, live. Pop, pop, pop, live. Pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, live. Pop, pop, pop, live. Pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, do Eletro. E tá cheio de mulher. Premier, Prime, o som de mosqueiro. Dieguinho digital, sacode o baile inteiro. Léo, Premier e Paulo Maritubense. Com o Deni Super, faz a festa aí com a gente. DJ Peter Sound, o top DJ do Pará. A gente vai sacudir a ilha. Só no batidão que a galera pira. Esse som uma super produção do Lino Senna. É o Premier Prime, totalmente digital. É o Premier Prime, tocando na moral. É o Premier Prime, esse som é de mosqueiro, que é sucesso um ano inteiro. É o Premier Prime, totalmente digital. É o Premier Prime, tocando na moral. É o Premier Prime, esse som é de mosqueiro, que é sucesso um ano inteiro. A nave que trança e balança. DJ Peter Sounds, com sua nave que dança e balança. Bota essa galera pra dançar, meu DJ. Como que é? Como que é? O som que sacode toda a ilha é o Premier. Como que é? Começou e tá cheio de mulher. É o Premier Prime, totalmente digital. É o Premier Prime, tocando na moral. É o Premier Prime, um ano inteiro. Dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum. Vamos estremecer tudo! Mega DJ Peter Sound. Curtindo sua praia, rolando uma gelada, tabaquinha sem.

Pega DJ Peter Sound. Bota! Açaí e pimenta! Ai, tá ardendo, hein? Lembro de nós dois sentados na calçada. Lembro da gente conversando altas gargalhadas. Lembro nós dois de telefone várias madrugadas. Eu lembro o dia que aceitou ser meu namorado. Eu quero é dançar no show do Pop Live. A galera vai pirar. Novinha vai no pop, novinha vai no pop, novinha vai no Pop Live. Novinha vai no pop, novinha vai no pop, novinha vai no Pop Live. A nave que dança e te balança, meu compadre. Dinho absoluto, Dinho absoluto, fazendo você dançar. DJ Marcos Cauê, produzindo o que você gosta de ouvir. Novinha vai no pop, novinha vai no pop, novinha vai no Pop Live. Novinha vai no pop, novinha vai no pop, novinha vai no Pop Live. Mas a galera tá pedindo pra tocar no Pop Live. As novinhas estão subindo e descendo até o chão. Novinha vai no pop, novinha vai no pop, novinha vai no Pop Live. Novinha vai no pop, novinha vai no pop, novinha vai no Pop Live. Se eu quero poesia, eu escuto roupa nova, escuto Djavan, os caras que eu sou fã. Mas eu sou novo e solteiro na balada, tô nem aí pra nada. Eu quero... com sua nave que dança e balança. penso em ti, querendo ter você junto a mim. Que pena que você partiu, mas ainda estou aqui. Quando a chuva cai, eu penso em você, meu grande amor. Eu sinto teu beijo quando a chuva toca em mim. Quando o vento sopra uma brisa, volte pra mim, meu amor. Preciso te amar. Preciso te amar. Feliz, eu nunca estive tão feliz. Quando você passou sorriu pra mim, eu nunca me senti assim. Todas as noites eu penso em ti, querendo ter você junto a mim. Que pena que você partiu, mas ainda estou aqui. Quando a chuva eu penso em nós dois. Só você me faz feliz. Sonhos e planos tenho com você. A nossa espera acabou. A evolução chegou. Fabrício Incomparável. Mauro e Maurício do Estúdio Dois Irmãos. Produzindo os melhores CDs do Pará. Dia e noite eu penso em nós dois. Só você me faz feliz. Sonhos e planos tenho com você. A nossa espera acabou. A evolução chegou. DJ Peter Sounds, com sua nave que dança e balança. Hoje eu tô pro crime, crime de amor. Eu vou te levar pro meu carro, eu vou te levar pro meu carro, eu vou. Hoje eu tô pro crime, crime de amor. Vou te levar pro meu carro, eu vou te levar daquele jeito, eu vou. Eu vou. Banda, o som profissional do Pará. DJ Peter top DJ do Pará. Eu vou na frente, cê vai atrás. Cuidado que o povo fala demais. Pra não dar B.O. pra mim. Pra não dar B.O. pra mim. Pra não dar B.O. pra mim. Já tô no meu carro e eu tô te esperando. Deixei o Gilvan só passando pano. E por que tá demorando? E por que tá demorando? E por que tá demorando? Ah, tu é só migué, tu é só migué. Tua reta, reta, mas na hora dá no pé. Vinha com a mulher, vinha com a mulher. Eu tô te esperando, vou te dar o que você quer. Hoje eu tô pro crime, crime de amor. Eu vou te levar pro meu carro, eu vou te levar pro meu carro, eu vou. Hoje eu tô pro crime, crime de amor. Eu vou te levar pro meu carro, eu vou te levar daquele jeito, eu vou. Saca Praia, nas melhores lojas e nos melhores eventos. Silson's Lanches, o melhor lanche de Belém. Christian Beck e Panda. Eu vou na frente, cê vai atrás. Cuidado que o povo fala demais. Pra não dar B.O. pra mim. Pra não dar B.O. pra mim. Pra não dar B.O. pra mim. Já tô no meu carro, eu tô te esperando. Deixei o Black Mix, só passando pano. E por que tá demorando? Por que tá demorando? Mega DJ Peter Sound. Obrigado, meu Deus. Para pro DJ, faz o laço e começa a rodar. forte. Olha pro DJ, faz o laço, começa a rodar. Olha pro DJ, faz o laço, começa a rodar. Olha pro DJ, faz o laço, começa a rodar. Olha pro DJ, faz o laço, começa a rodar. Agora é evolução, Dadinha que comanda, equipe Super Nike. Agora é evolução, Dadinha que comanda, equipe Super Nike. Mega DJ Peter Sound. DJ Peter Sound. Na hora da treta, ela sabe como é que faz. Na hora da treta, ela sabe como é que faz. Vai. Ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai. Só vinha profissional, ela fica gostosa demais. Sentir o seu corpo, que coisa louca. Não consigo aquecer sem seu corpo coladinho ao meu. Baby, volta pra mim, vem que sou todo seu. Esse fogo no peito renova a cada manhã, a cada dia que passa. Eu te amo muito mais. Quero ser sempre seu namorado e pra sempre ficar do teu lado. E nunca mais viver separado. Te amo tanto, amor, porque tudo acabou. Te amo tanto, amor, porque me deixou. Te amo tanto, amor, então volte pra mim. Te amo tanto, amor, não aceito o fim. Banda Charada, o segredo foi descoberto. Banda Charada, a nave que dança e balança. Peter Sound no comando da nave que dança e te balança, meu compadre. Eu agora descobri que sem você não sou nada. Te quero de volta, meu amor, queira voltar. Descobri que sou sua metade, a outra parte é você. Viver sem você não dá. Eu não consigo viver sem beijar sua boca, sem sentir o seu corpo, que coisa louca. Não consigo aquecer sem seu corpo coladinho ao meu. Baby, volta pra mim, vem que sou todo seu. Esse fogo no peito renova a cada manhã, a cada dia que passa. Eu te amo muito mais. Quero ser sempre seu namorado e pra sempre ficar do teu lado. E nunca mais. O

Peter Sound. Bota essa galera pra dançar. Shake. Shake for a shake. I'm throwing these Emirates in the sky. Spinning the salsa, lama, like I'm Pizza M-O-N-E-Y. I love my beaches, top beaches, surf, board, and high tide. I can just roll up, cause I'm roll up. So that birthday cake in the Cobra. Bugatti for real, I'm Cobra. The autobiography rover. Got a key to my city, it's over. No thoughts, only luck of the covers. I said, rockets, bitches, hold up. I said, rockets, bitches, hold up. Produzindo o que você gosta de ouvir. Put your hands up. It's stick up, no more makeup. Get that ass on the floor, ladies. Put your lipstick up. Double entendre. Que tudo acabou. Eu te lembrarei que só começou. A sua boca vai desejar a minha. Olho nos seus olhos e posso ver.